99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Vez, caraca. Olá. Evandro não chegou ainda. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem. Vamos responder perguntinha, já que essa é a edição de número 299. Caraca, hein? 299 bônus. Noves? Falei até no plural. Acho que você tem um problema grande, que não é a primeira vez que o senhor fala noves de novo, né? Verdade, noves fora, porque tem uma banda chamada Noves Fora. E aí fica na minha cabeça. Cara, 299 bônus, em breve, a edição número 300, em breve não, na semana que vem, a edição número 300. É muito especial aqui, vamos responder perguntas dos nossos ouvintes, começando com grande estilo, tá? Arnóbio Ignácio Vassem Júnior. Olá, recém consegui um 3DS no modelo pequeno. Fui reouvir o cast 109. Peraí, tem que ver aqui qual é. É o do 3DS fora de hora. 3DS aquele fora de fantástico, hora. Fantástico. É. Clássico. O maior vendedor de 40 3DS minutos de encerramento. 40 minutos de pós-créditos desse podcast. A gente vendo, inclusive, o quanto que a gente vendeu de R36S, o quanto que a gente poderia ter vendido com o link patrocinado do Nintendo 3DS, não tá brincadeira não, viu? Porque historicamente é um podcast que é muito vendedor de 3DS. Ele falou assim: fui reouvir o cast 109 e percebi que vocês tinham o modelo XL. Vocês ainda têm 3DS? A percepção do modelo XL ser melhor continua a mesma? Por favor, refaçam o cast do 3DS. O Bruno estava muito pilhado naquele cast. Muito bom. Tu tem, Bruno, aí no 3DS? Tenho. Tenho tanto o modelo tradicional quanto o XL. Ainda funcionam? Ambos funcionam muito bem. O meu não funciona porque a minha bateria explodiu. É porque o senhor não toma os devidos cuidados. Tem que tomar muito cuidado com baterias. Senão isso acontece mesmo, é normal. Uma coisa que o pessoal não faz, e isso é uma dica real, tá? Essas baterias, elas não viciam mais, mas elas estufam por falta de uso. E elas param de funcionar também se você não recarrega. Então o ideal é você, a cada X tempo, vai, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, ligar os consoles e recarregar. Isso não é só console, não. Bateria de controle também faz isso, viu? Então, controle aí que vocês têm, controle de PlayStation, que tem bateria interna, a cada 3, 6 meses, pelo menos, dá uma ligadinha e deixa carregando. Porque senão vai chegar uma hora que a tua a bateria não vai ligar mais, ela morre, ou ela vai acabar estufando e perde, cara. Então, fica aí a dica. Fique dique. Agora, só pra responder a pergunta dele. Na verdade, acho que na época do cast, o único que tinha o XL era eu. Não era todo mundo que tinha o XL. E eu acho ainda se era. Porque eu acho que nessa época eu nem tinha o XL. Acho que ninguém tinha o XL nessa época do cast, mas tudo bem. Aqui é o meu, ó. Tá na minha mão. Mas você é o XL? XL, azulzinha. XL. Então todo mundo já tinha o XL? É, Bruno, não é só tu que... Tá achando que só tu é o bambambam do XL? Não, eu tô falando que na época... Só você é o Giselo? Na época do cast, porque na época do cast, o 3DS ainda não tinha morrido. Então, mas de qualquer maneira, eu gosto mais do tradicional. Acho que justamente pela proposta portátil, o 3DS tradicional, o modelo original, ele faz mais sentido. O XL, ele é legal, mas ele é muito trambolho, cara. Ah, mas ele tem lá o C-Stick e tal, ele tem os dois gatilhos a mais e tal, mas, cara, pra mim aquilo não compensa, porque ele é um trambolho de jogar na mão, cara. Nossa, aquilo pra você ficar jogando durante muito tempo é muito ruim. E é bizarro o design do XL, porque ele é muito pesado onde fica a tela, então ele fica tombando tua mão o tempo todo pra frente, sabe? Já o tradicional, não, aquele tamanhozinho perfeitinho, você joga bonitinho e tal. Eu, particularmente, prefiro o tradicional, mas tenho ambos funcionando e jogo mais o tradicional. Tu tem, Felipe? Não, né? Nunca tive esse videogame fuleiro aí, não. É muito bom o 3DS. The Brick Game, esqueceu. Nunca desbloqueei ele. Dá pra desbloquear, Bruno? Dá. É super fácil, inclusive. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. E dependendo do que você for jogar, não precisa nem destravar. Você pode usar um R4, sei lá, você quer jogar jogo de... Você não quer jogar jogo de 3DS, quer jogar jogo de DS, jogo de Game Boy. Aí você pode usar um R4, não precisa nem destravar. Aí... Não que eu faça ou entenda dessas coisas, eu estou dizendo coisas que eu ouvi falar. Um comentário aleatório, né? Uhum. Matheus Bento da Silva. Como que o Bruno, que trabalha com tecnologia e estuda novas ferramentas, é o que mais parece que vive no tempo das cavernas? Eita, que Bruno! Isso, gente. Que exagero. É, não é porque o Bruno, ele é... Tudo isso porque o Bruno quis comprar um Play 5, é isso, gente? É, não, então, eu quero entender pra eles o que... Porque, assim, Se assim fosse, qualquer pessoa que cozinha pode virar cozinheiro, qualquer pessoa que dirige pode virar piloto. Não faz sentido o que ele tá falando. Não é porque você faz muito uma coisa... Eu acho que a premissa dele parte de dois sentidos. Primeiro, que eu sou avesso às redes sociais. Eu acho uma idiotice, mas eu acho. E trabalhar com tecnologia, e aí vai uma parte... Não entendam errado o que eu vou dizer. Existe muita ignorância em torno de trabalhar com tecnologia, porque as pessoas acham que o cara que trabalha com tecnologia é o cara que mexe no computador. O meu trabalho, por exemplo, com tecnologia é um bagulho muito específico. Tipo, eu sou uma pessoa... Eu trabalho numa empresa com 155 mil pessoas. 155 mil. Eu sou a única pessoa dentre essas 155 mil que faz exatamente o que eu faço. Por quê? Porque tecnologia é uma área que ela é muito abrangente, cara. Por exemplo, tecnologia vai desde programação, desde infraestrutura, desde redes, vai para banco de dados. E mesmo dentro dessas áreas, existem segmentos que são muito específicos. Então, assim, é a mesma coisa que a gente falou no cast lá. Tipo, você fala que trabalha com tecnologia, aí sua tia já pede pra você arrumar o computador dela. Não é isso, eu não fico consertando hardware. Entendeu? Então... Existe uma série de premissas que ele tá colocando nessa frase dele, nessa pergunta, que não são necessariamente conectadas. Eu acho que é mais... Ele tá falando mais sobre posicionamentos de uma pessoa que já... Mas eu acho a rede social uma idiotice. E daí? Mas será que é só sobre isso? Não, então, sobre o que que é? Não dá pra eu saber, a pergunta tá aí. Se ele complementado, mas não dá pra saber. Sobre o meu posicionamento sobre a área de tecnologia da informação global. Com certeza não é, porque eu nunca dei esse posicionamento aqui. Ou é por causa do que eu acho de rede social, que é uma grande idiotice. E, de novo, não tem nada a ver trabalhar com tecnologia. O cara que é programador, ele não precisa gostar do Instagram. Tem nada a ver isso aí. Ou é com relação a eu não querer comprar um Play 5, que também não tem nada a ver. Porque o fato de eu trabalhar com tecnologia, vocês vão ficar surpresos. Quantas pessoas trabalham com tecnologia e não tem um Play 5, por exemplo. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conheço um cara... Esse cara é provavelmente a pessoa que mais manja no universo, não vou nem botar no mundo, no universo de engenharia de software. O cara parou no Play 2. Só que é um cara que ele faz um bagulho que nem os engenheiros da Sony fazem. Ele gosta de videogame? Ele trabalha com a gente lá na Qbyte. Faz jogo. E faz coisa que nem... Eu não tô brincando, ele faz coisa que nem engenheiro da Sony faz. Só que ele parou no Play 2. É, tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que eu tô falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O que o cara gosta de fazer no tempo pessoal dele não tem nada a ver com o tipo de profissional que ele é. Eu trabalho com tecnologia, acho redes sociais uma idiotice e também não quero comprar. Bruno se apegou às redes sociais, ele acha que é só... As novas tecnologias são só as redes sociais. Não, mas que outra coisa a gente conversa aqui? Ele tá puto porque eu critiquei a geração TikTok. A internet, Bruno. Ué? Não gosto da internet não, Bruno? Não, eu tenho coisa melhor pra fazer com o meu tempo. Ué? Inclusive estudar pra minha área, por exemplo. Então é isso. Agora, se ele tá falando de outras coisas, eu não sei, porque que eu consigo, que vem à minha mente, ou vocês conseguem pensar em alguma outra que a gente comentou aqui, que eu seja avesso, entre aspas, à tecnologia. Ou é do Play 5 que ele tá falando especificamente, por eu não ter abraçado essa geração de console ainda, ou é essa questão das redes sociais, que é o que eu critico sempre, é a geração TikTok. Mas, de novo, ambas partem de premissas equivocadas de que tecnologia é uma coisa só. Tipo, tecnologia tem que gostar de tudo. Não, não tem nada a ver. Matheus Bento, você está equivocado. Não está equivocado. A premissa de qual a pergunta dele parte é uma premissa equivocada. São coisas diferentes. Matheus Bento, a sua premissa está equivocada. Kevin Oliveira aqui, nosso designer aqui do 99 Vidas. Caraca, mas vocês. Agora ele vai aparecer sempre, é o contrato. Tá aí, o contrato aí do... Mentira, não tem contrato não, mas... Kevin Oliveira, na opinião de vocês, qual o melhor joystick de todos os tempos? Levando em consideração os requisitos já respondemos de estética e conforto. Hein? Já respondemos. A gente respondeu muitos anos atrás. Não, a gente respondeu em um bônus esse ano, não foi, Felipe? É? Eu não sei agora. Foi porque até a gente falou assim, você não votou no Xbox, aí você falou do PlayStation, aí foi, a gente já falou. Não foi no Reload que a gente falou isso, não? Não, acho que foi aqui. Reload? Não, a gente fala desse podcast aqui, não. Kevin Oliveira, novamente. Qual foi a primeira vez que vocês passaram por esse sentimento da vida adulta, que é não se empolgar por algo que vocês crianças ficariam totalmente Nintendo 64? Putz, isso já tem tanto tempo que eu não consigo falar o primeiro. Ele falou aqui, passei por isso recentemente quando comprei meu MacBook. Fiquei muito ansioso ao comprar, até chegar, quando depois eu falei, legal, e comecei a trabalhar nele. Caraca, é muito triste isso, né, mano? Meu Deus do céu, mano. Com videogame, pra mim, é fácil. O último momento em que eu realmente fiquei empolgado foi no lançamento lá do Play 4, que eu fiz até um vídeo de unboxing na época lá pro canal do 99 Vidas. Depois disso, Minto. O Switch também eu fiquei empolgado, eu só não filmei. Mas o Switch eu fiquei muito empolgado, cara. O Switch eu tava viajando. Pô, mas no nível que ele tá falando aí, faz muito tempo. Não, muito tempo. Mas depende também. Nintendo 64, eu acho que eu nunca fiquei também, né? Nível Nintendo 64, eu não fiquei. Mas empolgado com o videogame, acho que o último foi o Switch. Depois disso, eu não liguei mais. E o R36S também, hein? Fiquei empolgadaço com o R36S. Tem muito tempo que não rola isso comigo, tá? Essa empolgação. Aí de comprar uma coisa e ficar feliz e não dormir. Sabe, de você comprar um negócio e você levar pra cama e colocar do lado assim, tipo, colocar o lençol em cima dele, porque você tá tão feliz que quer dormir. Caraca, com a coisa. Isso aí eu nunca fiz não, hein, mano. Ir pra baixo do lençol com os meus videogames, isso aí eu nunca fiz. Eu não, já mano. Levei a caixa do videogame assim pra dormir do meu lado, porque eu gostava muito do videogame. Meu Super Nintendo. Então tá certo. Jogandinho, foi você por acaso que escreveu um tópico muito famoso no... Não fui eu, um fórum muito famoso de videogame do Brasil. Caraca, esse tópico é um clássico, né? Que é o transei com o meu Dreamcast, é isso? Não. Gozei no meu Dreamcast. É, gozei no meu Dreamcast. Gozei no meu Dreamcast. Será que as gerações novas conhecem essa história? Cara, essa história é um clássico da internet. Porra, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Gozei, a gente podia fazer o... Eu não vou jogar isso na minha barra de busca, não. Gozei no meu Dreamcast. Tá aqui, ó. Isso é uma história, sei lá, deve ser 2000 e... Ó. 2005, antes ainda, né? 3, vamos fazer 4, a versão lida aqui dele aqui, tá, ó. Dramatização. Faz uma dramatização. Dramatização do negócio aqui. Esse é um texto clássico da internet. Se não me engano, tem até o autor dele, como, não tem o nome, não vai ter aqui, né? É Filho, vírgula Jurandir. Não, não sou eu não, tá? Ah, o Leonan, tá aqui. Olha só. Essa foi uma postagem num fórum, muito das antigas, do começo da internet aí, do Leona, que gozou no seu Dreamcast. Manda o link pra nós, pra gente acompanhar, vai. Pois não. O link é, inclusive, TXT. Tem mais o... Desculpa, não tem mais o fórum? O... Não tem mais o fórum. Né? Putz, triste. Pra quem não sabe, o Dreamcast é um videogame tipo PlayStation. Tô lendo o texto aqui, tá? Atenção. Essa mensagem tem conteúdo um pouco adulto. Não é recomendada para pessoas do sexo feminino. What the fuck? E meninos abaixo de 11 anos, que provavelmente não tem conhecimento requerido para entender o assunto do texto. Esse é o texto mais engraçado da minha vida. O pior que é real, o tal Leona realmente... Vocês verão. Quebrei meu Dreamcast, parte 1. Aspas. Quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leona, tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é pura verdade. Tudo começou quando eu estava jogando Crazy Taxi. Pirata! Passou um tempo, fui trocar o CD, então desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Taxi e deixei a tampa aberta. Meu erro. Para colocar o CD de boot. Mas aí o pessoal de casa resolveu sair, então fiquei sozinho em casa. Pintou aquela vontade de tocar sanfona. O meu Dreamcast fica na mesa do computador. Então liguei o micro, acessei uma página, que vi nesse fórum aqui, inclusive. E tô lá, em frente ao micro, e vocês sabem, né? Então chegou aquela pressão e não pude segurar. Mas como tava na frente do computador, para não sujar o monitor e o teclado, o reflexo foi virar para a esquerda, justamente onde estava o meu Dreamcast, com a tampa aberta. Que falta de sorte. Isso mesmo, galera. Ejaculei no meu Dreamcast. Riam desse cara sem sorte. Eu não sei se rio ou se choro. A lente sujou toda, limpei o quanto pude, mas em cima da lente a gosma secou. Agora o que é que eu faço? Fiz tudo isso pra ganhar esse Dreamcast e não tenho um mês direito. E já estragou e minha mãe vai me matar quando descobrir que ela pagou R$750 e eu já quebrei. Tá na garantia ainda. Mas o que é que eu falo pro cara da loja? Como faço para limpar a lente agora? Me ajudem, por favor. Nunca mais me embasturbo na minha vida. Caraca, mas muito bom esse texto, clássico. Muito bom. Vou ler mais não, né? Já foi. Isso aqui tem várias partes? Tá bom, o resto é muito grande. O resto a galera conhece. Caraca, essa é uma das histórias mais lendárias da internet, né? Muito. E por isso que eu me pergunto se as novas gerações conhecem essa história. Eu espero que sim. Muito bom, muito bom. Tá aí o Leona, um clássico da internet. A gente podia encontrar esse Leona, né? Não sei se eu gostaria, não. Tá boa nessa distância aqui. Eu não ficaria à esquerda dele, nunca, igual ele mencionou aí. Eu encontrei, foi um post no Twitch aqui, ó. Após o lendário gozei no meu Dreamcast, tem o gozei no meu PS4. Aí já é fabricado, né? Já é fabricado. Exato. Não tem, não é... Copia não comédia. É, aqui Mas tá aí a história clássica do, né, do Dreamcast. O Dreamcast é mais conhecido por isso do que pelos seus próprios jogos. Hélio Vitali. Falem sobre jogos de hentai. Epa! Que isso, cara? Nada. Mas isso é uma pergunta, na verdade só fez uma afirmação. Ele fez um pedido, afirmação, na verdade. Um pedido. Não tenho o que falar porque eu não jogo esses jogos. Então... Que jogo? Eu nem entendi. Jogos de hentai. Ah. O Felipe gosta, hein? O Felipe é conhecido é por gostar de coisas de otaku aí. Eu sou disparado a pessoa que menos assistiu anime aqui entre todas essas que estão nesse programa. Eu sou zero dessa... sou zero otaku. Isso é coisa de quem joga no PC esse jogo aí, porque até porque não tem onde mais jogar esse tipo de jogo no PC. Gabriel Mate de Moura. Gosto muito das participações do Edu e do Rodrigo no programa. Por causa disso, resolvi ouvir o Reload também. Queria saber de onde vocês conheceram o Edu e o Rodrigo. Olha aí, a pergunta é boa. O Edu... da própria comunidade do 99. Exatamente. Caso, na verdade, vocês precisam entender que tudo é conectado com 99 Vidas. Porque, assim, o próprio Felipe, ele foi o nosso ouvinte número um de sistemas de patronagem. Patreon, ele é, né? Ele é o ouvinte original. Ele é o ouvinte original. E aí ele ganhou um prêmio aí. Exato, foi promovido. Ganhou o concurso. Aí, né? É que ninguém sabia que tinha um concurso na época, mas o ouvinte número um ia ganhar uma posição, tá vendo? Exato. Agora, o Edu, ele também veio do 99 Vidas. Na verdade, o Edu era o cara que editava os casts de final de ano. A gente tinha um cast dos ouvintes, né? Saudoso. Verdade. Retrospectiva dos ouvintes. E o Edu era o cara que organizava... Eu participei de um desses também uma vez. Exato. E editava o cast. Então, nesse caso, essas conexões vieram através daqui. E o Rodrigo era um cara que já era ouvinte também. Era amigo do... já conhecia o Jurandir, né? Caraca, o Rodrigo é lendário. Eu conheço... O Rodrigo Sim. talvez seja o meu colega de internet mais antigo. Aí. E aí, desde na 98. Verdade, a conexão dele foi além de ouvinte, porque foi o Rodrigo que organizou o primeiro evento que uniu o 99 Vidas, que foi a GGRF, lembra? Lá em 2017. Isso. E Exatamente. Aí, através do próprio 99 Vidas, ele acabou entrando no nosso ciclo de amizade. E aí foi natural ele entrar na formação do Reloading, né? Começou o Reloading comigo, com o Felipe e o Edu. Justamente através dessa experiência. Do Felipe eu já contei que o Felipe a gente se conheceu mais a fundo jogando Halo junto. Destiny, pô, Halo não, Destiny, verdade. Destiny. Também conhecido como Halo 5. O Halo foi o japonês, ó. Halo 5 de verdade. Exatamente, o verdadeiro Halo. E aí conectamos, foi tipo trocando ideia lá no jogo. Falei, pô, esse moleque manja mesmo. E foi isso, juntou a galera pra formar o Reloading lá. Tudo conectado através do próprio 99 Vidas, pô. É aquela... Você olha aquele quadro que tem todas as linhas vermelhas conectando e tudo se conecta a 99 Vidas. Engraçado que o Rodrigo eu conheci ali no final dos anos 90, quando a gente acessava o fórum da Super Game Power. Olha isso, mano. Né? 98, 99. Eu lá com meus 16, 17 anos. Você conheceu o Rodrigo no fórum de... No post de fórum, fez? Foi. No, que, a Super no post Game Power. Gozei no meu Dreamcast, foi esse? Não foi esse. Quando ele te ajudou a limpar o seu Dreamcast, foi isso? Seu nick era Leonan? Pior que talvez pode ser, hein? Esse negócio de Rei do Leão. Exato, Leonan. Olha aí! Caraca, Caraca, o perfil do Rodrigo tinha alguma coisa com isso, hein? Esse nome aí, meu Léo. Léo não sei o que. Não, do Rodrigo é Palmito, pô. Não, era Squall. Ele usava o nome do Final Fantasy VIII. Ah, é? O nick dele de videogame é Palmito. Eu acho aí que a gente encontrou um ponto muito interessante na sua teoria, Felipe, porque Leão, Leonan... Jurandir, né? Conhecidamente, então... Tá aqui, ó! Rei Leonan. Exatamente. Será que esse Skull Leonhart era esse? Não, esse é o nome oficial. É, o nome do personagem é Skull Leonhart. É. Mas o perfil do Rodrigo na fora do Super Game Power era Skull. Ele usava, inclusive, a fotinha do Skull do Final Fantasy. Skull, mano, não é Skull. Você fica falando Skull, parece que é cerveja. Eu quero usar uma latinha de Skull. É. Usava uma foto de uma latinha de Skull. Mas aí tinha lá um endereço na revista da Super Game Power, e aí acessava e era um site do UOL, que era um fórum. E aí você postava lá e as pessoas iam comentando. Não tinha muita divisão por tópicos, assim, era basicamente uma listona em que as pessoas iam soltando as mensagens, né? Aí meu usuário era Scorpion e o do Rodrigo era Skull. A gente se conhecia ali, e aí, beleza, tinha uma galera que era muito frequente. E aí depois começou a baldear muito esse fórum. A turma xingando, brigando e etc. E aí tiveram os dissidentes do fórum da Super Game Power que acabaram criando o site Players. que tinha o Fórum Players, e aí foi todo mundo pra lá e a gente se conheceu ali. Como o Rodrigo tava namorando a que iria se tornar esposa dele, ele morando no Rio de Janeiro, ela em Fortaleza. Ele vinha pra Fortaleza com muita frequência. E em um desses momentos, a gente marcou de se encontrar, e foi aí que eu conheci o Rodrigo pessoalmente. E conheci uma lenda da internet, que aí poucas pessoas lembram e sabem da importância desse ser, que era o Rei Ron. Rei Ron era um cara clássico da internet, que era conhecido por ser o maior colecionador de games de todos os tempos. Já é tipo um Bruno assim na vida, assim. Só que na verdade o Rei Ron tava mentindo, né? Ah, é? Não tinha nada? Não tinha nada. Peraí, então ele conseguiu o status de grande colecionador na internet porque ele sabe, porque ele escreveu o que tinha? E a pessoa acreditou isso, eu falei. Pô, vocês isso. Também, hein? Vocês é também. É convincente, cara, é muito convincente. Porra. Caraca, muito convincente. Pra te vender aí, Jurandir. Ele sempre escrevia em caixa alta. Aí convenceu, pô. Falou, tenho mil videogames. Gritando. Se tiver um tempo aí, Jurandir, eu tenho um terreno na lua pra te vender aí também. Também, sabe? Muito bom. Mas não era só eu, não. Ele era o... Cara, Rei Ron. Tá bom, vendo pra você e pro Rodrigo, se vocês quiserem. Não tem problema. É ter mais gente acreditando no melhor a história, de um dia. Piora, tipo assim. Rei Ron Games, cadê Rei Ron? Eu não era o único imbecil. E aí é engraçado que ninguém sabia como era o Rei Ron. E aí pegaram uma foto de alguém aleatório da internet e ele virou esse avatar do Rei Ron, ó. Esse carinha aí. Mas não é ele, não. Mas o cara nem tinha nem avatar, que fora um maluco é esse, mano? Ele usava outra coisa, mano. Eita, aqui, ó. Eita, será que tem isso aqui? Aqui, ó, tem uma Wikipédia do Rei Ron. E outro, o cara chamava Rei Ron. Qual era a chance dele ter console de verdade e não um monte de ROM em emulador, cara? Caraca, eu... Porra, ele escreveu um inglês horrível e ele dizia que tava desenvolvendo um projeto chamado Emu All Systems. Que deu origem ao... Console híbrido. Videogame híbrido. Console híbrido, videogame híbrido. Ó, imitadores. Rei Ron tinha uma legião de imitadores e chegou a certo ponto que ficou difícil diferenciar quem era o original e quem eram os clones e fakes. O mais notável deles, discípulo de Rei Ron, era um troll sonista que vagava pelo fórum da Outer Space e newsgroup do UOL. E acredita-se ser o responsável pela fanfic Leona Gozei no meu Dreamcast. Olha aí, tudo se conectando, hein? Tomar sol, essa galera era contra, né? Foram players aqui, ó. Após inúmeros desentendimentos e banimentos de fóruns e redes de IRC mundo afora, o Rei Ron se refugiou no fórum da players.com.br e lá permaneceu pelos próximos 20 anos. Comenta sobre esportes de vez em quando, dá pitaco. Lá permaneceu, então, tipo, esse cara mora lá dentro, né? O cara se mudou pra dentro do fórum. Caraca, eu tenho que achar aqui a minha foto com ele e com o Rodrigo. O Rodrigo com certeza tem. Mas como que você sabe que esse era o verdadeiro? É, você foi na casa dele pra ver que ele não tinha nenhum videogame. Exato, é. É, eu conheci ele, né? O Rei Ron era um clássico, né? Foi o Rei Ron que me mostrou o Xbox pela primeira vez. O de verdade ou ele só falou pra você que tinha e você acreditou? De... Não, fui na locadora lá, do locadora que ele ia. É, mas não vou achar aqui, cara. Muito triste. Tá aqui o Rei Ron! Porra, foi nesse dia aqui, aqui, ó. Vocês têm Facebook aí, ó. Esse dia aqui, se eu não me engano, foi até eu que tirei essa foto dele segurando o Xbox. Esse é o Rei Ron original. É, muito bom, cara. A internet, né? A internet é isso daí, rapaz. Meu Deus, foi essa foto aqui também, ó. O pessoal falou assim, Rei Ron, o pessoal disse que tu é muito forte e tudo. Aí ele tirou a camisa e pediu pra tirar uma foto dele. Ai, caralho. Queria ver a foto... Porra, aqui é muito bom. É que vocês não são dessa você época. Tirou essa foto aí dele. Foi eu que tirei essa foto dele aqui. Ele fala assim, porra, o pessoal disse que tu é muito fraco, Rei Ron. Aí ele, porra, Pedro, tira a foto minha aí. É... E aí eu fui lá e tirei a foto dele sem camisa, caralho. É, que época, né? O Rodrigo com certeza tem essa foto. Não, peraí, não. Esse perfil que você mandou não é o dele de verdade, é zoeira esse, né? É, o perfil do negócio. Ele tem um canal no YouTube, pô. Tem, acabei de achar aqui, ó, o canal dele do YouTube comentando sobre Xbox Series X. TV Midas Netal. Ele tá lendo em inglês. Deve ser uma beleza, pelo que eu tô vendo do perfil dele aqui. Esse banner do canal. Meu Deus. Ordem o Rons. Cara, que belo inglês, hein? Eu achei fantástico o inglês. Aqui postarei vídeos pautados na lógica e fundamentados na razão. Era a frase dele, pautados análise na lógica e na razão. Análise e opiniões sem maquiagem, sem medo de verdade, rumo ao cume. Os primeiros vídeos dele é de cachorro. Consistência, né? Vamos manter a consistência que é importante. Bem, gente, muito bem. Podcast aí, né? de revisita a memórias da internet brasileira. É isso. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. Esse foi o Nome de Nome Deus. Bom, nos vemos na próxima. Tchau.